Então, uma boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta noite, nós vamos abordar o tema reencarnação, justiça e atualidade. Nos nossos dias, nós atravessamos momentos difíceis, momentos que são desafiadores para a humanidade, com muitas situações que nós, muitas vezes, ficamos perplexos. Como pode a humanidade ter chegado a tal ponto? É a forma como muitas pessoas expressam hoje a sua admiração, o seu espanto, o seu temor por tantos problemas que elas observam na sociedade, por comportamentos que deixam a gente realmente pensando qual será o futuro da humanidade. E então a gente compreender a reencarnação, a gente compreender como a vida está hoje trazendo à humanidade o reflexo daquilo que ela vem fazendo ao longo desses milhares de anos no planeta, é extremamente importante. A gente ser capaz de hoje perceber que o que nós vivenciamos é fruto de uma construção que nós estamos realizando ao longo de muitas vidas. Por isso que a reencarnação é um tema tão importante para nós, sempre muito pertinente para a gente poder compreender o mundo que nós nos encontramos hoje. E até para compreendermos a nossa própria realidade espiritual. Nós vamos conseguir entender realmente a nossa vida, por que passamos por aquilo que passamos, por que vivemos aquilo que vivemos, quando temos essa compreensão sobre a reencarnação. É um tema extremamente importante para a compreensão da finalidade da nossa vida. Saber o porquê nós estamos aqui, de uma certa forma, também se responde quando refletimos sobre a reencarnação. É muito comum a gente pensar que nós estamos hoje aqui no mundo para pagar dívidas do passado. Essa é uma forma bem simplificada que nós fazemos para abordar o assunto. Mas, como toda simplificação, ela acaba muitas vezes comprometendo realmente a ideia como um todo. Nós temos que sempre compreender que nós não sabemos tudo ainda, temos muito a aprender. E até a questão da nossa oportunidade da existência presente é algo ainda mais profundo, que nós vamos ainda precisar refletir mais para poder entender realmente o porquê que nós estamos presentemente na Terra, porque nós estamos vivendo a vida que vivemos hoje. Nós não estamos aqui simplesmente para pagar dívidas, como muitas vezes a gente simplifica. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para descobrir características que nós trazemos, que estão aqui dentro da gente, para serem desenvolvidas. E como consequência, nós temos que reparar algumas coisas que fizemos em outras vidas para outras pessoas. É melhor a gente, talvez, nesse momento da nossa evolução, da nossa compreensão sobre a nossa existência, a gente tirar o foco, que nós não estamos pagando dívidas, nós não estamos resgatando débitos do passado. Na verdade, nós estamos reparando situações que um dia nós comprometemos. Nós estamos num grande processo hoje de reconciliação com alguns seres que ao longo da evolução nós encontramos em outras vidas e que, de alguma forma, atrapalhamos a existência deles. Porque nós tínhamos defeitos, tínhamos características de imperfeição. E essas características de imperfeição nos levaram a comprometer ali a vida dessas pessoas de alguma forma. Mais amadurecidos, conhecendo melhor a vida, conhecendo um pouco mais sobre a nossa existência, nós passamos a o quê? Nós passamos a ter, então, a necessidade de reparar aquilo que um dia nós fizemos de mal para alguém. Então, hoje, ao estarmos aqui nesse mundo, nós estamos num processo de reparação. Na maioria dos casos, essa reparação vai se dar entre os indivíduos de uma família. Nós, quando reencarnamos e vimos para esse mundo e vamos compor a família que compomos, não importa se é a nossa família biológica ou é uma outra família que nós viemos a integrar, de alguma forma aqueles seres são seres os quais nós temos compromissos de ajudá-los de alguma forma. Na maioria das vezes é porque temos que reparar com eles aqueles problemas que nós criamos para eles. Então essas pessoas vão fazer parte da nossa vida para que nós nos acertemos, para que nós compreendamos melhor alguns aspectos da vida que até então não compreendíamos. E é só da vivência, e é só de um esforço constante, de a gente procurar o bom entendimento entre nós e essas pessoas, é que nós vamos conseguir ter um êxito na nossa evolução espiritual. Quando a gente fala de evolução espiritual, de que o espírito reencarna para progredir, é justamente nisso que estamos falando. Que nós estamos aqui para progredir, sim, mas esse progresso ele vai se dar essencialmente nas nossas relações. É o quanto nos esforçamos para compreender, ajudar, amparar, auxiliar, retificar desacertos com alguém, é o quanto nos empenhamos nisso que vai representar o nosso progresso espiritual. É a nossa dedicação àqueles que estão conosco em nossa jornada que vai representar o nosso crescimento espiritual. Então é por isso que temos que ter aí uma preocupação muito grande com o que estamos fazendo uns com os outros. Na atualidade, as pessoas se preocupam muito em possuir, em reter, em buscar estabilidade, segurança, e podemos retificar essa afirmação, não é só na atualidade. Desde que o homem tomou consciência da sua existência, ele vem aqui no mundo vivendo essa experiência de querer reter coisas para se sentir seguro e feliz. Em poucas ocasiões a gente reflete que, na verdade, a finalidade da nossa existência não é estar aqui para reter nada. Na verdade, se nós quisermos evoluir mesmo, nós temos que nos desapegar. Mas aquilo que realmente é o objetivo maior da nossa existência, que é a relação um com os outros, isso muitas vezes é negligenciado por muitas pessoas. É aquela situação em que a pessoa, muitas vezes, ela não entende por que ela vive com outros, ela não entende por que ela faz parte de uma família, ela só permanece nesse meio porque é seguro, confortável, porque ela tem medo de abandonar aquele grupo, e ela não reflete, muitas vezes, que essas não são motivações adequadas para estarmos com alguém. Nós não devemos estar com ninguém por medo, por insegurança, não devemos estar fazendo parte de nenhum grupo porque não temos outra opção. Temos que amadurecer a nossa personalidade e estar junto aos demais com um propósito. O propósito de buscarmos conviver com essa pessoa, aprender o que ela pode nos ensinar, ensinar o que pudermos a elas através da vivência fraterna, através do auxílio mútuo que nós podemos prestar. Esse deve ser, ou essa deve ser, a nossa motivação de vida. Para estar com alguém, nós temos que identificar que aquela pessoa é importante para a nossa existência. Porque a amamos, ou porque ela depende de nós, ou porque nós dependemos dela, ou porque temos algo a realizar. O importante é que nessa relação, nesse contato, nesse convívio, estejamos fraternalmente. Estejamos revestidos, estejamos ali imbuídos do sentimento, do desejo de tirar o melhor proveito dessa vivência. Porque senão, um dia nós desencarnaremos, continuaremos existindo no mundo espiritual e nós perceberemos o quê? Que a nossa vida, ela não teve muitos resultados do ponto de vista espiritual. É por isso que a espiritualidade, quando se comunica, vem e relata, através de inúmeras comunicações que os espíritos vão passando, que nós temos centenas de milhares de espíritos desencarnados que estão à conta de seres que faliram nas suas experiências. Por quê? Não realizaram o melhor nos seus relacionamentos. Não buscaram viver da forma mais fraterna, da forma mais amorosa possível essas relações. Viveram simplesmente por viver. e acabaram não tendo muitos resultados. Por isso, se nós quisermos aproveitar a presente encarnação, nós temos que pensar que a nossa prioridade é estar num trabalho contínuo de compreender o próximo, seja ele nosso familiar, nosso amigo, nosso vizinho, nosso companheiro de trabalho, nosso companheiro de ideal na casa espírita. Nós temos que estar revestidos dessa ideia de que a outra pessoa é o que realmente está importando neste momento na minha vida. Isso não significa que nós vamos descuidar daquilo que seria a nossa parte da vida material. Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar, não vai ter sonhos, não vai ter projetos, não vai ter desejo de ter objetos materiais, bens materiais, não é isso. Apenas nós daremos a essas conquistas o papel que elas devem ter em nossa vida, o papel secundário. Porque o papel prioritário em nossa vida é a nossa relação com o próximo. É aí que encontraremos a paz de espírito, por exemplo. É quando nós temos a consciência tranquila de que fizemos o melhor para nos entender com o nosso irmão. É isso que traz tranquilidade para alguém. É ele saber que nunca prejudicou ninguém intencionalmente. Que nunca agiu com o propósito de ferir, magoar, de maneira deliberada, planejada. Porque ferir e magoar é algo meio que inevitável em nossas relações. Às vezes falamos e fazemos coisas que machucam, ferem as outras pessoas. Mas foi porque eram atos irrefletidos, não sabíamos direito o que estávamos fazendo. Isso é natural. E não devemos nos censurar quando passamos por essa experiência, de modo a nos considerarmos ali criaturas desprezíveis, só porque erramos de maneira ali não intencional. Devemos aceitar essa falibilidade que nós temos. Nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas que cometemos erros normalmente. Mas o que precisamos, à medida que vamos percebendo esses erros, é desejar não mais cometê-los. É desejar não mais praticá-los. É desejar não mais querer fazer aquilo. Isso representa o nosso esforço consciente para evoluir, para melhorar espiritualmente, para crescer espiritualmente. E é assim, nesse processo, quando nós vamos percebendo as nossas falhas, procuramos retificá-las, procuramos consertá-las, procuramos mudar algo em nós, quando percebemos que aquilo não estava bom, não estava adequado, é isso que significa estar evoluindo. É isso que significa estar aprimorando-se espiritualmente. É isso que significa aproveitar a existência terrena. Refletir que as nossas ações ferem e magoam os outros, prejudicam, deixam de ajudá-los, mas que passamos a ter o desejo de fazer o contrário, de ajudar, de amparar, de socorrer, de orientar, de encaminhar. É isso que representa, então, o processo de evolução. É descobrirmos que erramos, que falhamos e que podemos dar um novo rumo à nossa vida e passar a fazer algo diferente a partir dali. E nós fazemos, então, esse processo, realizamos isso, é algo que cada um deve estar sempre se questionando. Eu dedico o melhor do meu ser no objetivo maior da vida, que é o meu entendimento com o próximo? É a reflexão que sempre nos cabe e sempre devemos fazer diariamente. Ao término de cada dia, meditarmos se fizemos tudo para nos entendermos de maneira fraterna com o nosso irmão. Se procuramos entender-lhes os problemas, as dificuldades, as suas lutas, os seus impedimentos. Aí estaremos realmente aproveitando a presente encarnação. Nós, então, temos essa questão da reencarnação como um fator aí de elucidação do sentido da nossa vida. Nós estamos presentemente com o objetivo de reparar junto a muitas pessoas algo que nós fizemos. Mas também estamos hoje trabalhando pelo nosso futuro. Porque as vidas que o homem tem na Terra, elas são solidárias. Quer dizer, o que eu faço numa vida, reflete na vida futura. O que eu faço na minha vida presente, na atual encarnação, irá determinar que tipo de encarnação eu terei no futuro. Então nós podemos, ao mesmo tempo que trabalhamos, consertando aquilo que desacertamos em vidas passadas, hoje nós podemos estar construindo uma experiência de vida melhor para o futuro, para as futuras encarnações e, quem sabe, até para a presente encarnação. Porque o bem, ele tem o poder de transformar aquele que o pratica desde o presente. E ele tem o poder de transformar o entorno dessa pessoa desde o presente. Quer dizer, se nós começarmos hoje num trabalho sério de conduzir a nossa existência com esse objetivo de procurar viver fraternalmente com o próximo, de maneira a amá-lo, respeitá-lo e auxiliá-lo, nós estaremos transformando a nossa vida já. Iremos, por exemplo, tirar dos nossos ombros, tirar da nossa mente aquele peso, né, de estarmos sempre em guerra, em conflito com o próximo. Quantas pessoas vivem num estado permanente de atrito, de desacerto, de desarmonia com os outros? E isso é uma carga de sofrimento muito grande para essas pessoas. Muitas vezes enxergando no outro o adversário, o inimigo, alguém que deve ser combatido. Quando mudamos o foco da nossa vida e passamos a encarar as pessoas não mais como inimigos, mas como irmãos a serem conquistados, nós vamos tirar esse peso, esse temor que vivemos dentro de nós de acharmos que estamos lidando sempre com adversários. E dessa forma estaremos mudando a nossa realidade interior, estaremos nos sentindo melhor. Estaremos nos sentindo bem quando paramos de procurar nas pessoas, por exemplo, defeitos a censurar. Quando paramos de procurar nas pessoas situações que nós temos que ficar ali comentando, falando sobre elas. Por que nós não gostamos, por exemplo, que falem de um filho nosso? Nós não aprovamos isso. Que ninguém fique ali evidenciando defeitos que os nossos filhos tenham, por exemplo, ou que os nossos irmãos, os nossos pais, porque aquilo também nos atinge. Então, nós queremos o quê? Um máximo respeito para aquelas pessoas que nós amamos, não é assim? E nos sentimos felizes por fazer o bem a elas? Por que que nós não transferimos essa ideia, essa forma de ver o próximo, que é o mais próximo nosso, o nosso familiar, não transferimos isso para o restante da humanidade, já que toda a humanidade é uma grande família? Se passássemos a compreender que somos irmãos, porque fazemos parte dessa humanidade que é filha de Deus, nós passaríamos a ver o nosso próximo, mesmo aquele que traz problemas inúmeros, que traz defeitos muito grandes, mas passaríamos a vê-los como irmãos. E passaríamos a trabalhar desejando o bem deles. E já não teríamos mais inimigos, teríamos apenas irmãos. Isso traz para o indivíduo muito bem-estar. Ele passar a encarar a humanidade como essa grande família universal. Se nós mudarmos o foco da nossa visão e passar a enxergar a todos como parte disso que também fazemos parte, que é a criação divina, nós passamos a ter a ideia de que aquilo que fere o meu próximo me fere também. E eu trabalharei para que ele esteja bem, para que ele se sinta bem, porque alguém bem representa o bem daquilo que eu faço parte. É assim que devemos nos ver, não somente num grupo fraterno como este na Casa Espírita, mas também por onde passarmos. Que cada indivíduo que encontrássemos nas ruas, nós pudéssemos pensar: é um irmão que eu ainda não conheço, porque faz parte desse mundo. Só essa vibração, só esse estado interior, e que se reflete através de pensamentos que se propagam a partir de nós, só isso já muda a nossa condição espiritual. E nós sabemos que atraímos aquilo que nós queremos. Se eu vibro amor, paz, carinho, respeito, amizade, fraternidade, qual a natureza de seres espirituais que estarão se acercando de mim? Qual a natureza de espíritos que se aproximarão ao me observar um ser que deseja a fraternidade? Apenas seres dessa natureza. Apenas espíritos que têm essa índole. Agora, se eu passo a ver todos como inimigos, como adversários, como ameaça, que tipo de espíritos eu atrairei para mim? Aqueles que essa vibração, esse sentimento corresponde. Seres que também se sentem ameaçados, temerosos, porque nós criamos, a partir do que nós pensamos e sentimos, uma atmosfera espiritual que é um verdadeiro ímã, que atrai aquilo que se afina com ela. Então, queremos viver na paz, na harmonia, desejemos isso e sintamos isso em relação a todos. E nós estaremos num processo de criar em torno de nós uma atmosfera de harmonia, de paz, de tranquilidade, de segurança, porque teremos o apoio dos espíritos benfeitores que nos ajudarão nessa jornada. E aí também estaremos aproveitando bem a nossa existência, a nossa reencarnação. Então, quando nós refletimos sobre o quanto a reencarnação é importante, o quanto esse conhecimento é esclarecedor para nós, nós vamos percebendo que podemos aproveitar mais a existência se soubermos da sua realidade. Nós que vamos aprendendo sobre a reencarnação, vamos compreendendo que ela é uma grande forma de explicar os problemas que nós vamos identificando no mundo. Porque essa humanidade, já estando no planeta há centenas de milhares de anos, em evolução, e ela ainda reproduzindo comportamentos tão primitivos, por que isso acontece? É o que temos, então, que buscar a explicação. O tema reencarnação, ele foi, durante muito tempo, em várias épocas da humanidade, presente na cultura humana. O homem tem crenças sobre a possibilidade de voltar a habitar outros corpos por volta de 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás já existiam culturas que admitiam a ideia da reencarnação. Então essa não é uma ideia nova para a humanidade, é uma ideia muito antiga. É uma ideia que estava presente, por exemplo, entre as crenças dos judeus. Por volta do ano 430, um profeta, que nós podemos consultar o livro que recebe o mesmo nome dele, está lá no Antigo Testamento, chamado Malaquias, ele falou de reencarnação. Não usando propriamente a palavra reencarnação, mas a situação reencarnação. Esse profeta, ele previu que voltaria no futuro um antigo profeta que era muito importante para o povo judeu. Malaquias tinha recebido, através da espiritualidade, a indicação que o profeta Elias, que tinha vivido no século 9 a.C., voltaria no futuro a viver ali junto com os judeus e traria novamente o seu trabalho, a sua contribuição para a formação espiritual daquele povo. Foi por isso que muitos chegavam para Jesus e perguntavam assim: por que que dizem que o profeta Elias deve voltar? Eles tinham essa preocupação porque eles esperavam a vinda do Messias, daquele ser especial que seria salvador daquele povo, que guiaria eles para o triunfo, para se sobrepor aos outros povos. Eles esperavam ardentemente esse Messias. E Jesus se apresentou como aquele que era o esperado. E aí as pessoas não entendiam, então. Como era possível, então, ser Jesus o Messias se o profeta Elias não tinha aparecido ainda? Foi quando Jesus disse, então, para os discípulos que vieram tirar essa dúvida com ele: mas o profeta Elias já veio e ninguém reconheceu ele. E foi aí que os discípulos entenderam, então, quem era o profeta Elias, que a profecia do profeta Malaquias dizia que teria que vir quando o Messias viesse. E aí eles, então, compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então, veja, nós temos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos a indicação da reencarnação como algo necessário à evolução do espírito, como algo presente na história do homem aqui no planeta. Jesus, se João Batista não fosse a reencarnação do profeta Elias, ele não teria dito dessa forma. Ele teria, muito pelo contrário, ele teria combatido a ideia da reencarnação. Ele teria dito: o homem nunca pode renascer. Uma vez morto, nunca mais ele renasce nesse mundo. Mas não há passagem no Evangelho que Jesus diga isso textualmente. Inclusive, a outra passagem importante do Evangelho, que Jesus deixou entrever ali a ideia de que o homem retorna à sua vida corporal. Uma vez tendo vivido, uma vez tendo desencarnado, ele pode voltar a ter uma nova vida. É aquele episódio em que o fariseu Nicodemos procura Jesus para perguntar algumas coisas para ele. E aí Jesus, então, vai perguntar para Jesus algumas coisas. E Jesus disse, né? Em verdade eu vos digo que ninguém poderá ver o reino dos céus sem nascer de novo. E aí Nicodemos, ele estranhou essa fala de Jesus e perguntou: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para renascer uma segunda vez? E aí Jesus respondeu para ele: olha, em verdade eu te digo, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Jesus deu uma resposta filosófica profunda, porque ele sabia que ele estava se dirigindo a um homem muito culto, que era Nicodemos, um homem muito conhecedor de muitas coisas, de muitos ensinamentos antigos. E Nicodemos sabia que quando Jesus fala que o que é nascido da carne é carne, né, que o homem precisa renascer da água e do Espírito, que Jesus não estava se referindo a nada a ver com o batismo. Jesus estava se referindo ao dizer que o homem tinha que renascer da água, ele estava dizendo que o homem precisa ter um recomeço material da sua vida. Porque para os antigos judeus, o conhecimento que eles tinham sobre as leis físicas do planeta era muito limitado. Mas eles sabiam que alguma coisa tinha a ver com a origem através das águas. Tanto é que quando você vai ver no primeiro livro do Antigo Testamento, no Gênesis, da onde Deus cria as coisas que são da terra ser? São das águas. O elemento água representava para esses povos antigos como a origem das coisas materiais. Então, ao dizer que o homem precisava renascer da água, ele dizia que o homem precisava renascer materialmente. E como se renasce materialmente? É adquirindo um novo corpo, desenvolvendo um novo corpo. É a reencarnação. Quando ele diz que o espírito nasce de espírito, ele está dizendo que o espírito vai vir e ele vai tomar aquele novo corpo, mas ele não pertence àquele corpo. O espírito não é nascido da matéria. Como até hoje existem pessoas que acreditam que o que nós somos depende do nosso corpo físico. Uma vez ele morto, nós não existiremos mais. Precisará Deus fazer esse corpo se reorganizar, se reformar, para daí nós termos a volta à vida. Existem hoje pessoas, até que acreditam em Deus, que dizem que nós não temos uma vida espiritual. Uma vez mortos, nós estamos mortos, não temos consciência, não temos nada. Precisará Deus fazer o corpo ressuscitar. Nessa passagem, Jesus está deixando claramente: o Espírito, ele sobrevive ao corpo. Por isso que ele diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele deixa claro ali para Nicodemos, através dessa linguagem, levando o fariseu a pensar sobre os conhecimentos que ele tinha adquirido, levando a compreender, a relembrar certos ensinamentos que não eram tão estranhos para ele. E quando Jesus fala ainda, né, que ninguém sabe de onde o Espírito vem, ele estava mais uma vez indicando que nós temos uma vida antes dessa vida corporal. Porque veja, se admitíssemos que Deus cria o Espírito na hora que o corpo se forma, nós sabemos então de onde o Espírito vem. Ele vem da onde? Ele veio da criação de Deus naquele momento. Ele foi criado naquele momento. Mas ao dizer que não sabemos de onde o Espírito vem, que ele sopra onde quer e ninguém sabe de onde ele vem, Jesus está dizendo que nós não temos como saber a história passada daquele ser que está renascendo. Então nós vemos que reencarnação era um tema presente na época, era um tema que fazia parte, inclusive, da crença de muitos cristãos primitivos. E que ao longo da história do cristianismo, a reencarnação ela foi sendo colocada de lado, porque um grupo que deteve o poder, que tinha interesses muito grandes, e não aceitavam, não entendiam o porquê da reencarnação, esse grupo conseguiu, através das suas influências políticas, do seu poderio, ir apagando a ideia da reencarnação no cristianismo, ir eliminando esse conhecimento. Mas a gente vê que o poder da espiritualidade é tão grande para que as coisas se cumpram, que aquela passagem, então, dos evangelhos de Mateus e Marcos, que afirma, assim, textualmente, que João Batista é Elias reencarnado, essa passagem, ela se manteve presente nos evangelhos. Existem estudiosos da Bíblia, que não estão vinculados a nenhuma religião, que estudam apenas o aspecto histórico da construção desse texto, que dizem que essa parte final dos evangelhos lá que afirmam que João Batista é Elias, que isso teria sido inserido depois, a partir do conhecimento que os discípulos de Jesus tinham sobre aquilo que ele ensinou, aquilo que ele falou, aquilo foi acrescentado depois, para que não houvesse dúvida de que quando Jesus disse que João Batista era Elias, ninguém duvidasse. De qualquer forma, o texto ele está lá presente para quem quiser consultar. Capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus, verso 10 a 13. E no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, nos versos 11 a 13. Então está lá textual dito que João Batista era Elias. Quando a gente conhece a história desses dois grandes profetas, um do povo hebreu e o outro precursor, aquele que traria uma situação ali para preparar as pregações de Jesus, porque ele formaria os primeiros discípulos que depois seriam transferidos para Jesus, quando a gente estuda a vida dos dois, a gente vê que eles têm muitas coisas em comum. O profeta Elias, como eu disse já então, ele viveu por volta do século 9 antes de Jesus, por volta de uns 900 anos, mais ou menos. E ele era um homem de um ímpeto assim, muito forte. Ele falava as coisas e não media as consequências. Tanto é que ele sofre perseguições, né? E ele é alguém que incomoda, porque ele não tem papas na língua, ele não tem medo de falar aquilo que ele acreditava. E a gente vê que isso é um traço da personalidade de João Batista. João Batista também é um pregador que não tem medo de Herodes ao condenar as ações de Herodes. Ele fala abertamente que ele não concorda com as decisões que o rei tinha tido em relação à sua vida pessoal, critica formalmente a família dele, e ele não é uma pessoa que tem medo. Então a gente vê que os dois têm uma personalidade muito parecida. E quando nós vemos a forma como os dois, um como viveu e o outro como morreu, é mais fácil a gente ainda relacionar os dois. O profeta Elias, ele, na defesa das crenças que ele tinha ali, tão fortes, ele incitou o povo a provocar a morte de muitos sacerdotes de uma outra divindade de um outro povo que eles tinham rivalidade. As pessoas levaram esses sacerdotes à morte, degolando esses sacerdotes. Isso não é história que a gente está inventando. Se você pegar lá a história do profeta Elias no Antigo Testamento, é isso. O povo, descontrolado pelas advertências tão ali incisivas que Elias, toma atitudes ali agressivas em relação a esses sacerdotes. E a gente vê que João Batista vai desencarnar como? Tendo a sua cabeça cortada. Aqui, a história de Elias e João Batista não só comprova a reencarnação, como ela também demonstra a existência da lei de causa e efeito. O que eu faço numa existência vai refletir na minha vida futura. João Batista, ao desencarnar daquela forma trágica, né, tendo a cabeça ali cortada, arrancada do seu corpo, ele passa por uma prova final da sua experiência. Ele passa por um processo de libertação definitiva daquele compromisso que ele havia tido com aqueles seres que ele prejudicou há séculos atrás. Ele se liberta definitivamente através dessa situação trágica da sua morte. Então a gente vê que Jesus, ao confirmar que João Batista é Elias, ou era Elias, ele estava não só confirmando a reencarnação, mas também afirmando a existência da lei de causa e efeito. Isso não quer dizer que João Batista era um espírito muito inferior, que ele era um espírito que passava por uma expiação. Tanto é que Jesus, numa ocasião, disse que dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Ele estava deixando claro ali que ele era uma pessoa já de uma grande elevação espiritual. Mas ele ainda trazia na sua ficha espiritual, vamos dizer assim, ele trazia no seu ser a necessidade de passar por essa última experiência como a liberação final daquilo que ele desencadeou séculos antes. E às vezes é estranho a gente pensar que um espírito que já está muito adiantado passe por uma prova difícil. Porque a gente pensa, ele tem tantas qualidades, não poderiam ser suprimidas aquelas situações dolorosas? É que há experiências que o espírito só aproveita quando ele realmente cresce, quando ele amadurece. Tivesse ele passado por essa prova ainda como Elias, ela não teria o mesmo efeito como teve ele passando por essa prova como João Batista. Ele vai consolidar todo o seu aprendizado, toda a sua evolução ali, naquele momento, porque ele já tinha vivido muito, já tinha aprendido muito, já tinha descoberto muito das leis divinas. A prova naquele momento representa o coroamento de todo esse aprendizado. Por isso que quando a gente reflete, né, em que espíritos muito embrutecidos deveriam ser punidos imediatamente, nem sempre isso vai funcionar. Nem sempre a punição ela traz resultados em alguém que ainda não é capaz de compreender o alcance dessa situação. A pessoa não é capaz de aproveitar aquela experiência. Isso nos mostra, então, que não será com a violência, não será com olho por olho, dente por dente, que nós vamos conseguir corrigir os problemas da humanidade hoje. Muitas pessoas, ao analisarem ações tão infelizes, tão lamentáveis que alguns praticam, acham que a melhor forma de corrigi-los seriam fazer essas pessoas sentir na pele aquilo que elas causaram aos outros. Mas como nós vimos, isso para esses seres talvez não traga resultado. Por isso que pena de morte, punições físicas, castigos, nem sempre trazem para o espírito o esclarecimento que ele precisa. Porque ele pode não estar preparado para absorver aquela experiência. Por isso que a nós não compete nunca a gente querer punir alguém, a gente querer determinar a forma como aquele indivíduo irá reparar um erro que ele cometeu. Isso a gente pensando dentro dessa visão espiritual da vida. Não estou falando aqui do cumprimento das leis civis. Essas precisam ser executadas, precisam ser seguidas, respeitadas, porque elas são elementos importantes para a sociedade. Mas não será punições severas baseadas na dor que nós veremos transformações em ninguém. Por isso que quando nós ouvimos falar hoje de tantos dramas, de tantas situações dolorosas causadas por indivíduos que são ainda violentos, são brutalizados, e espalham essa violência, essa brutalidade, nós não podemos querer para eles punições baseadas na dor e no sofrimento. Porque eles não estão em condições de absorver aprendizado nenhum disso. Eles necessitam o quê? Reeducação, que envolve afastá-los da sociedade para que eles não cometam novos erros, tirar a liberdade para que eles possam sentir alguma consequência, mas não será com punições severas, dolorosas, que nós transformaremos esses seres. Eles irão sim, em algum momento na sua existência, experimentar a dor e o sofrimento que eles causaram. Mas nós não podemos, nós queremos ser os autores disso. Porque não haverá ali um resultado positivo. Quantos espíritos que, tendo sofrido penas muito severas, inclusive como execuções, a pena de morte, eles, desencarnados, continuam tão violentos quanto eram aqui. Nem por isso se arrependem. Há relatos disso na bibliografia espírita, de espíritos que perderam a sua vida em consequência dos seus atos, mas eles não foram beneficiados pelas punições severas que eles receberam. São seres que, chegando no mundo espiritual, foram tomados de mais revolta, de mais ódio contra a humanidade. Daí então a inutilidade de a gente pensar que nós vamos consertar a nossa qualidade cheia de problemas, cheia de dores, cheia de sofrimento, com ações violentas. A única forma que nós temos de mudar esse quadro na humanidade, de dor, de violência, a única forma de a gente retificar tudo isso é a gente dar a essa sociedade mais amor, mais trabalho, mais dedicação, mais renovação. Não será pelo caminho da violência que nós vamos ver transformações no mundo. Porque o homem vem testando a violência na solução dos conflitos há muitos séculos. O homem vem testando o uso da força para mudar a sociedade há muitos séculos. E isso não modificou a humanidade, não modificou a sociedade. O que tem realmente transformado o espírito humano é a força do amor. É a força da caridade, é a força do perdão. Porque pagar ceitil por ceitil, ou pagar todo o mal que nós fizemos, é inevitável. Não existe espírito que, tendo desequilibrado, tendo agido de maneira errada perante a lei divina, escape das consequências. Nenhum consegue escapar. Nós podemos considerar que um dos aspectos das leis divinas é essa infalibilidade ao alcançar os infratores dessas leis. Todos serão um dia alcançados, mas será no momento certo, da forma certa, não a puni-los, não a destruí-los, mas a modificá-los. E nós precisamos ajustar a nossa compreensão a esse padrão da lei divina, de que todos os que erraram um dia pagarão por isso, mas que não seremos nós que vamos executar isso, porque nós não temos a medida correta disso. Nós não sabemos como aplicar a pena que transforma o indivíduo no momento certo. As leis divinas sim sabem, né? Elas agem de uma forma que leva o indivíduo a viver a experiência no momento que ele precisa para a sua mudança. Mas nós não temos como saber isso na vida de ninguém. Por isso que não podemos jamais desejar punições severas como forma de alterar esse quadro dramático que nós vivemos hoje. Porque não será pela violência, não será pela força, não será pelo uso de castigos, de punições, é que nós iremos ver mudanças no mundo. Então, diante dessas situações que nós vemos na atualidade, que nos faz preocupar com o nosso destino, com o destino dos nossos, diante dessas situações ameaçadoras, nós temos que ter algumas posturas, algumas atitudes para que a gente não possa ser arrebatado e levado por essa onda, muitas vezes, que anima e que leva a situações ainda mais difíceis à sociedade. Então nós temos que vigiar muito o nosso pensamento. Temos que vigiar muito as nossas atitudes, os nossos atos, para que a gente possa garantir, então, ao mundo, um clima de paz. Porque a violência que existe no mundo é a soma da violência de cada indivíduo. É o propósito que cada um tem dentro de uma situação de seguir ou não certos comandos, porque é aquilo que a pessoa sente internamente. Quando a gente ouve as histórias desses grandes conflitos mundiais que aconteceram, em que situações muito tristes ocorreram para a humanidade, vamos pegar como exemplo a Segunda Guerra Mundial, quando a gente reflete como foi possível aquelas situações que envolveram ali o Holocausto com os judeus e outras minorias que foram perseguidas pelo regime nazista, e aí a gente tende a pensar que esses grandes líderes negativos que a humanidade teve, eles são responsáveis sozinhos por aquilo, mas não foram. Eles conseguiram fazer aquilo porque existia dentro do coração das pessoas que os seguiram, que os acataram, que os aceitaram, sentimentos de indiferença, às vezes sentimentos de ódio pelo outro. Eles foram apenas os líderes, mas eles tiveram o apoio de milhares de pessoas que concordaram, que foram coniventes com a situação. Então é por isso que nós, em épocas difíceis, em épocas desafiadoras da humanidade, não podemos deixar ser levados por ódio, por ressentimento, contra nenhum segmento da sociedade, contra ninguém. Porque nós podemos passar a ser parte dessa grande legião de seres que fomentam destruição e morte para a humanidade. Por isso que nós temos que cultivar em nós sentimentos de paz, de harmonia, e nunca desejar a dor como forma de mudança para ninguém na sociedade. Então nós temos que preservar o nosso pensamento e reafirmar os nossos valores positivos, para que a gente não seja levado a fazer parte de uma massa que pode fazer acontecer algo pior na nossa sociedade. Peguemos um exemplo para isso, de tanta insatisfação que nós temos com a questão da insegurança, o medo que nós temos, a nossa insegurança. Muitas pessoas desejariam que nós tivéssemos penas severas como a pena de morte. Nós podemos criar um estado de maior sofrimento para a sociedade se a gente começar a absorver essas ideias. Então nós temos que, na verdade, desejar que tenhamos na nossa sociedade leis que não simplesmente punam e castiguem, mas leis que retifiquem o indivíduo de verdade, que modifiquem ele, que dê condições para esse indivíduo produzir mudanças, ou não, ou pelo menos mantê-lo sob controle, e não leis que possam agravar ainda mais a nossa situação. Temos que ter muita confiança, porque o nosso destino, ele é muito bem cuidado, muito bem assistido pela espiritualidade maior. Mas se nós não fizermos a nossa parte, através da nossa ação pacifista, humanizadora, da nossa ação voltada para o bem, e a nossa sintonia, principalmente a nossa sintonia mental com o bem, nós poderemos contribuir de maneira perturbadora para os destinos da nossa sociedade e do mundo. Os espíritos nos falam, em vários lugares eles têm alertado isso, em várias casas vêm essas notícias, de que nós temos que orar muito pela paz no mundo. Temos que orar muito pela paz na sociedade, pela harmonia entre as pessoas, para que tenhamos oportunidade de trabalhar para reparar as nossas dívidas passadas e não termos que passar por provas dolorosas, por expiações martirizantes. Temos que orar muito e vibrar muito pela paz do mundo. Pedir muito que os governantes sejam revestidos de sentimento de paz, de harmonia, que desejem o trabalho como forma de alterar os destinos da humanidade e não as guerras. Peçamos então a Jesus que nos ajude a pensar dessa forma, a nos guiar dessa forma. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe todos nesta semana que se inicie e que todos tenhamos esse desejo e esse trabalho pela paz no nosso mundo íntimo e no mundo que vivemos. Muito obrigado.